dặm đôi chớ vô âm ta. Hoje eu preciso sair, coração quer descobrir onde é que você anda. Já não posso resistir, esquecer não tem mais jeito, porque dentro do meu peito é a saudade quem manda. Manda eu te procurar, manda eu não te esquecer. Triste a solidão, manda o coração ir buscar você. Manda o coração dizer que se arrependeu de tudo que te fez. A saudade não quer volte pra casa sozinho outra vez. Manda eu te procurar, a solidão, manda o coração ir buscar você. Manda o coração dizer que se arrependeu de tudo que te fez. A saudade não quer eu volte pra casa sozinho outra vez. A saudade não quer eu volte pra casa sozinho outra vez.